quiser, pode ir. Baby, tudo bem, me deixe aqui. Sei que vai doer, mas não vou mais pedir. Uma tudo bem, mas outra vez. Vejo o papelão que você fez. Meu amor não é brinquedo de ninguém. Olha pra mim, olho no olho, me diga se eu mereço sofrer. Sofrer esse abandono.